Você e eu, olho no olho, beijo na boca. Vai me dar uma chance? Ah, não vai não, é... E ela... Covarde! Eu me ajeitando e você nada. Então escuta aqui. Essa rotina já tá estressante. Não aguento mais beber refrigerante. O meu pulmão sabe que eu sou fumante. Vive pedindo um trago a todo instante. Vou confessar uma coisa pra você. Só fui um dia e parei de correr. A minha barba voltou a crescer. Amor, vem logo ou você vai ver. Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Ali sempre foi meu lugar. Já tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Ali sempre foi meu lugar. Já tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Vou chegar logo ou vai se arrepender. Vou fazer festa lá no meu apê. Pensando bem vou falar pra você. Se não vier vai ter se me tremer. Eu não renego mais o meu passado. Não vou pagar mais de bom namorado. Pensando bem já tô mais sossegado. Posso andar todo amarrotado. Vou voltar pra sacanagem, pra casa de maçã. Só ali sempre foi meu lugar. Já tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Eu vou. Alegria! Tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Fazer o quê? Tentei ficar direitinho. Você não quer me dar a segunda chance? Já é.